cresci aqui, acreditei, lutei por um sonho. Laboratório do rap pegou um moleque e transformou em um monstro, que lança palavras igual balas, que faz de alvo os demônios. Sou nova criatura, cresci sem fartura no parque Santo Antônio. Ali comecei, peguei a caneta, o caderno, arrisquei em escrever. Daí em diante fui quente nos bangs, inspirei nos guerreiros pra poder vencer. Renidi a PC, detentos do rap e sabotagem. Descobri em mim um dom, compus com personalidade. Recebi a bênção de Deus e o apoio da função. O Rogério, o Beto, o Binho, o Neguinho, Eduardo, o Thiago, o Pelé e o Marcão. Satisfação, pode curtir que o trampo tá aí. Aí parceiros, vocês fazem parte disso aqui. Não perco o foco, Deus me deu um propósito. Maior que aplausos no palco, maior que pose na foto. A ele não nego, oro, colaboro, correndo celeste, não um diabólico. Levo a mesma mensagem que ocasionou espada em pescoço de apóstolo. A missão não é secreta, luz do mundo em ação. Meu clã, sem amar, anonimato, sem papel de covarde, sem tabu. Meu clã, nasci dos clãs, sem programados pra derrotar gigantes. Eu a mensagem pra toda a cidade que nem tsunami. A missão não é secreta, é luz do mundo em ação. Meu clã, sem amar, anonimato, sem papel de covarde, sem tabu. Meu clã, nasci dos clãs, sem programados pra derrotar gigantes. Eu a mensagem pra toda a cidade que nem tsunami. Nascido em terras paranaenses, cheguei aqui retirante eu. Jacareí me acolheu, foi aqui sonhos me deu. Meu Deus me escolheu, o dom da rima floresceu. Cresceu, seu propósito se estendeu. É nóis. Vielas e ruas, estradas, calçadas, bate jangadas. Gente ferida e machucada, estraçalhada na madrugada. Mensagem de vida, vida, vive em harmonia ou toda a vida. Cita a Bíblia, versículo ensina. E se chora pela noite, pela manhã, alegria vem. Os que confiam no Senhor vão muito mais além. Vão como águia, o céu é o limite, as estrelas serão nossa calçada. Quem viver verá, não haverá, será. O choro acabará, o chão estremecerá. O rugido do leão vem, um valerá por mais de 100. Quem tem sabedoria faz versos ideais de paz. Lança aí seu pão sobre as águas e depois o acharás. O vento carrega semente e sente alegria pelo seu trabalho. Em dias mais quentes, a sombra presente pra corpos fatigados. Deus cuida da erva, do campo, do passarinho. Meio ao canto que dirá eu, morada do Espírito Santo. A missão não é secreta, é luz do mundo em ação. Meu clã, sem amar, anonimato, sem papel de covarde, sem tabu. Meu clã,